Portal do Arrocha. E essa pra tocar no seu coração, Pietro e Abel, me adote, boinha. Eu faria qualquer coisa por um beijo seu. Daria minha vida pra não te ver chorar. Juntava as estrelas, te levava para o céu. Cantava a noite inteira pra você dançar. Eu faria tudo o que você quisesse pra ter o teu orgulho e te merecer. Eu daria as flores que você merece, fazia serenata num amanhecer. Eu faria qualquer coisa por um beijo seu. Mudava meus costumes, minha religião. Te levava pra lua num fim de semana, só pra ficar juntinho do seu coração. Eu faria tudo o que você quisesse pra ter o teu orgulho e te merecer. Eu daria as flores que você merece, fazia serenata num amanhecer. Mas não pode ser, você sabe por quê? É amor proibido e ninguém pode saber. Mas não pode ser, você sabe por quê? É amor proibido e ninguém pode saber. Yeah, yeah. Eu faria qualquer coisa por um beijo seu. Mudava meus costumes, minha religião. Te levava pra lua num fim de semana, só pra ficar juntinho do seu coração. Eu faria tudo o que você quisesse pra ter o teu orgulho e te merecer. Eu daria as flores que você merece, fazia serenata num amanhecer. Mas não pode ser, você sabe por quê? É amor proibido e ninguém pode saber. Mas não pode ser, você sabe por quê? É amor proibido e ninguém pode saber. Mas não pode ser, você sabe por quê? Mas não pode ser, você sabe por quê? É amor proibido e ninguém pode saber.